3, jesteśmy w dziubu. Trenia 00, solo 01, nível direita, táxi Alfa e Juliette, portão 4, na minha escuta. Alfa, Juliette, portão 4, 3600. Controle Salvador, boa noite. Eu vou no 643, tem informação alfa. Vou no 643, boa noite. Identifique, desça para 12 mil pés, altímetro 1012, chegada a Bonf. Chegada a Bonf, desça para 2 mil pés. 643. A 3 Livre LS, informe estabilizado no localizador. É pantalão estabilizado, agora 1643. Salvador, boa noite, web GS 537. 537, essa identificação dessa para 2 mil pés, o altímetro é Salvador no 012, a chegada bom. Também com meio 12, chegada bom, dentro da alfa, para 2 mil. Estabilizado, Goro 643. Goro 643, completa aproximação, chame torre 1, 98, 612. Goro 612, Goro 643. Torre Salvador, agora no 643, de novo ILS, passando sim, vai baixar travado. 643, liga pouso, vem um turno 00 graus, 109. Liga pouso, agora no 643. Controle Salvador, meu cordial, boa noite. Gol 17-14, informação alfa, passando 230 para o 150. É para o 50, agora 17-14, chegar na Mari. 50 na Mari, 7-14. Sete no quatro, rua Itápida presente. O no 714, rua Itápida presente. Autoriza o objeto 5837 a Platuna. 5837, mantém a chegada. Baterei. Controle Salvador, boa noite 05, sempre da Alfa. 05, descida ao nível 050, chegar a Mari. 050, Mari, 105. Dúzia, mantém-me escuta. Alfa Juliette, portou meia dúzia, agora no 643.